Na última quinta-feira, dia 7 de fevereiro, o vereador Júnior Ostin, líder do partido na Câmara, protocolou um projeto de lei que obriga as concessionárias de telefonia, internet e TV a cabo a identificar, alinhar e retirar os fios excedentes não utilizados nos postes do município de Gaspar. Para sabermos mais detalhes sobre essa informação, vamos conversar agora com o vereador Júnior Ostin. Vereador, que projeto é esse? Bom, Gil, como você disse, nós protocolamos então nesta quinta-feira um projeto que visa obrigar nessas concessionárias de telefonia, de internet, TV a cabo, hoje temos ainda muito pouco no município, mas houve uma grande demanda nos últimos tempos de várias empresas que entraram, principalmente na área de internet. E nós temos visto cada vez mais cabos rompidos, fios em excesso e um descuido muito grande por parte dessas empresas, ou pelo menos da maioria delas. E alertado até por um munícipe que, em frente ao seu comércio, tinha um fio desse solto, ele foi obrigado, inclusive, a amarrar esse fio na grade do seu estabelecimento, nós resolvemos, então, buscar a possibilidade de uma legislação que obrigasse as empresas, através, primeiramente de uma notificação, mas se elas não cumprissem então o que está determinado na lei, fossem multadas. Porque infelizmente, para empresas desse porte, se não mexer um pouquinho também no bolso, na questão financeira, a gente sabe que o resultado é muito pouco. E buscamos também informações sobre acidentes, não aqui em Gaspar ainda, mas em várias cidades já tivemos acidentes com motociclistas em razão desses fios soltos. Então resolvemos fazer essa proposição para buscar, sim, segurança, para nossa população, porque a gente não sabe também se esses fios às vezes podem estar energizados, podem não estar. Então, primeiro pela segurança e, evidentemente, pensando também na diminuição da poluição visual, do embelezamento da nossa cidade de Gaspar. Vereador, o senhor percorreu a cidade, fez algumas fotos, conferiu se há realmente irregularidades pelos postes da cidade e do município? Bastante, Gil, bastante. Principalmente da área de telefonia. Hoje também os telefones fixos estão cada vez diminuindo, em razão de vários aplicativos e outras formas de comunicação que se tem. E essas empresas de telefonia estão deixando esses fios aí, às vezes, arrebentados. Não há mais reclamações, porque há poucas pessoas utilizando o telefone fixo. E fica aí, muitos pendurados em postes. E a própria população é que vai lá, enrola e deixa, às vezes pendurado ali no poste. Vi fios enrolados em placas de ponto de ônibus, soltos, fios muito baixos, já quase batendo então na altura das pessoas, nas calçadas. Então, uma série de irregularidades e a gente pretende realmente com essa lei uma fiscalização que não é só o município, não é só o Poder Executivo, a Prefeitura que vai poder fazer. O projeto prevê que o próprio morador, o próprio munícipe possa notificar essas empresas através do 0800 ou também mesmo na fiscalização da prefeitura, e mediante a notificação elas terão um prazo para regularizar essa situação, e não fazendo poderão sofrer multa de até R$500 por dia enquanto não for sanada a irregularidade. Esse projeto já entra na Câmara nessa terça-feira, próxima sessão, e deverá ser aprovado por todos os vereadores. Essa é a nossa expectativa, nós vamos na terça-feira então será sorteado o relator do projeto, ele passa nas comissões, e mas a expectativa é que eu acho que até no mês de março a gente já consiga colocar ele em pauta, de consenso, acredito, com todos os vereadores, para que a gente possa, então, depois levar ao prefeito Kleber Vandal para que ele sancione referida legislação e a gente possa, então, começar a aplicar aqui no nosso município. Nós conversamos com o vereador Júnior Ostin, da Câmara de Vereadores, Gil Dias, para a Rádio Sentinela.